O ATL DJ Weekend continua. E agora a gente curte uma hora só de sonzeira. Produção brasileira é destaque no ATL DJ Weekend. Sonzeira, aumente o volume. A sonzeira é garantida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Estamos de volta aqui no final de semana da Rede Atlântida. E agora é uma hora de Sonzeira Radio Show por aqui, com os principais nomes da cena eletrônica nacional fazendo a festa no final de semana de música de todo o sul do Brasil. Hoje recebo por aqui o Joy Corporation, já anunciando música nova. Dia 16 de novembro sai a música Gone Too Long, em parceria com Cat Dealers e Bruno Martini, pela Hub Records. Recentemente o Joy tocou no festival da Green Valley e também lançou há pouco a Best Time of My Life, em parceria com Gabriel Boni, pela Spin Records. Já a faixa The Scientist conta com 3 remixes feitos respectivamente pelos artistas Shapeless, Tony Collins do México e Sterner da Suécia. Além disso, o Joy lançará um EP com o Manimal em breve. E agora aqui na Atlântida a gente confere uma hora de sonzeira com Joy Corporation. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Fala galera do Sonzeira Radio Show, ligada na Rádio Atlântida. Aqui é o Felipe do Joy Corporation, trazendo um set exclusivo hoje pra você. Então vamos começar de música inédita. Essa chama Gone Too Long, em parceria com Cat Dealers e Bruno Martini, e vai sair dia 16 de novembro pela Hub Records. Então vamos que vamos. A rádio do Sonzeira Radio Show, Atlântida. Life don't always turn out like you planned, but these things is making me who I am. And why is this so hard to understand? Since you've been away, I turned into a better man. 'Cause baby, you've been gone too long. Gone too long. You had me, you played me, I'm moving on. Gone too long. You're gone too long. Did you really think I keep hanging on? You hit me, you played me, I'm moving on. Moving on, moving on, moving on, moving on, moving on. Show, Atlântida. Consequences we will get from crossing fences. In this new beginning, no losing or winning. Sometimes you just need to listen to the words lost in the distance. Riding on my way downtown, I won't let you down. I just want you by my side. Show.

amiga. I know you're going.

Essa foi a primeira parte do set, contando com algumas músicas minhas, a By My Side junto com Clubbers You Encode e também a You Gonna Want Me com Felguk e Dazu. Agora na segunda parte do set, a gente começa com a Speed Up, um remake feito por mim e pelo The Fish House pro grande clássico do Funkerman. Vamos de som! Sonzeira Radio Show, Atlântida. I wanna go dancing with you all night. Sonzeira Radio Show. Atlântida. Sonzeira Radio Show. Atlântida. I'm still alone in my mind. I'm

Sonzeira Radio Show, Atlântida. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming to tails, heads on the science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us apart. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Take me back to the start. Atlântida. É isso aí, galera, essa foi a finaleira, terminando com música recém-lançada por mim e pelo Gabriel Boni pela Spinning Records. Essa é a Best Time of My Life. Você pode assistir no canal da Spinning no YouTube ou ouvir no Spotify, ok? Eu queria agradecer ao Guzanotto, a galera da Rádio Atlântida, a galera da Sonzeira e todo mundo que acompanhou o set com a gente por aí. Então, a gente se vê, tamo junto, até a próxima, valeu! Continue ligado no fim de semana da Atlântida. Daqui a pouco, tem mais.